nossa morte irá chegar como vento que não dá pra segurar. Mas não teremos medo, não vamos recuar, pois em Cristo temos onde descansar. O corpo é pó, o tempo vai passar, mas a alma vive e vai ressuscitar. Nas promessas dele vou confiar, na morada eterna vou habitar. Quando o fim chegar, vou te encontrar, braços abertos pra me abraçar. Não é o fim, é só recomeçar, no céu pra sempre vou te adorar. Quando o fim chegar, vou te encontrar, braços abertos pra me abraçar. Não é o fim, é só recomeçar, no céu pra sempre vou te adorar. As dores desse mundo vão cessar, as lágrimas Deus vai enxugar. Lá não há luto nem escuridão, só luz, só vida e salvação. Quando o fim chegar, vou te encontrar, braços abertos pra me abraçar. Não é o fim, é só recomeçar, no céu pra sempre vou te adorar. Guardei a fé, não perdi a alegria. Mesmo na dor, te louvei com valentia. Agora eu descanso na tua harmonia. Quando o fim chegar, é só o começo da eternidade, com meu Senhor em plena liberdade.